veste que abusado não toca em mim, que é a tropa do homem. Todas me olhando, não sei se é fama, dinheiro lá com a Charmani. Ela chamou minha atenção de conjunto da Nike, casaco da Tommy. Whisky doce pra molhar palavras, escolhe butianas ou Roney. Chapada, chapada, fumaça, maconha, fazendo grana, fudendo piranha. Faço uma noite só com viciado, se quiser caô não resolve na bala. 15 no pente, acabou com outra vida. Bala voando, te pego na esquina, te deixo furado. Eu pego teu maciço, comete a tua louca, te deixo fudido. Eu fodo essa mina, faço de piranha. Vou botar com força porque ela é safada. Boto ela de quatro, eu boto ela de lado. Eu boto ela de frente, eu faço de freestyle. Joga a buceta chapada de bala. Toda bonequinha, então brota na cara. Casa com a leguinha, papai tá guloso. Cinco prostituta gozada na cara. Tô de carro, bicho, nove do meu lado. Bico na janela, pente goiabada. Foda-se o polícia, bala no safado. Papai tá bolado, muito revoltado. Coberto de ouro, glock camuflado. Mania na beca, só grife portada. Os quilos de can que eu jogo no mercado. Fazendo uma lote, nunca foi mais fácil. Encontrando uma lote, puta me chupando, me sugando tudo. Deve tá com sede da pão nessa bunda. Lourinha safada, vai sentar pra tropa, só mena de rato. Vem jogando a bunda, que puta danada. Jogando a buceta, tá toda molhada. A tropa da fazenda, a tropa da casinha. Vou tá com a piru nessa filha da puta. Vem jogando a bunda, que puta danada. Jogando a buceta, tá toda molhada. A tropa da fazenda, a tropa da casinha. Vou tá com a piru nessa filha da puta. Se tiver chique abusado, não toca em mim, que é a tropa do homem. Todas me olhando, não sei se é fama, dinheiro lá com a Charmani. Ela chamou minha atenção de conjunto da Nike, casaco da Tommy. Whisky doce pra molhar palavras, escolhe butianas ou Roney. Eu jogo leite na filha da puta, copo de Danone, taquei na vadia. Ela é safada, treinada danada, joga chota por menor da casinha. Vivi sua vida, moleque frustrado, paro com rap, não fico falido. MC fazendo tudo por hit na cena do trap, tu é um fudido. Se eu tiver chique abusado, não toca em mim, que é a tropa do homem. Todas me olhando, não sei se é fama, dinheiro lá com a Charmani. Ela chamou minha atenção de conjunto da Nike, casaco da Tommy. Whisky doce pra molhar palavras, escolhe butianas ou Roney.